O principal partido da oposição, por seu turno, não tem conduzido, contribuído para esta, para este debate. Não tem apresentado projetos, não tem apresentado uma visão estratégica para o município, não sei se por opção, se por estratégia, se por opção política ou se por desconhecimento. A verdade é que demite-se da sua responsabilidade de uma oposição crítica e construtiva. Tem feito nos últimos meses aquilo que temos assistido ao principal partido da oposição, é uma crítica que é baseada apenas e só em dois segmentos. São as tais famosas festas e a falta de rigor financeiro. Nunca como hoje foi tão fácil desmontar este argumentário.